No final da tarde de ontem, por volta de 17 horas e 20 minutos, socorristas do SIAT foram acionados para um deslocamento até a Avenida General Meira, esquina com a Avenida Surubi, no bairro Profilo Urbi 1, para o atendimento de uma ocorrência de queda de motocicleta. No local foi constatada a queda de uma moto, sendo socorrido Rodrigo Torres dos Santos, de 33 anos, que tinha caído da moto após colidir contra um cachorro de grande porte solto em via pública. O motociclista teve ferimentos leves e recusou o encaminhamento, assinando o termo de recusa para o hospital municipal. Ele acabou liberado no local e não registrou a ocorrência em boletim na Polícia Militar. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.